Autorizado o táxi, chama para cruzamento da pista em uso, confirma por B. Está pronto para copiar? Autorizado Fortaleza, nível 090 na Whisky 1, decola da 1-0, curva esquerda, saída Lotar. Acione o código 5430 e o controle frequência 120 decimal 8. Está correto, chama para o cruzamento da pista em uso e cheque equipamento, está muito ruim a transmissão. Gay Clareza 3 para 2. Está autorizado. Cruzamento, táxi via Alfa, chame para a entrada no pátio 1. Autorizado, esquerda e depois à direita, contornando aí a ilha, até o ponto de espera, chama para a decolagem, o Rumba 05. Dado ingresso, alinhar e decolar, 100 graus, 109, 105. Salvador, está 3152. Está 3152, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH 1009, direto do ano. 3152, baixando até 2000 pés, qual o perdão que é pior morrer? Visual Corno 0, Xené 62, 1 bem. Xené 62, 1 2, completa final, trouxe 1, 1895, bom pouso. 295, obrigado, já. Oriente Livre. Oi, Salvador, Oceania 6212, agora uma milha para Libra, na direita 10. Ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 6212. Cumba 05, decola 08, chama o controle 120, decimal 8. Controle 208, Cumba 05. 6202, livre pouso pista 10, Ventura 20 graus, 10 mais. Pode autorizar, pista 10, China 6212, obrigado. Outro perfil da Lotar. Cumba 05, contato radar, sabe, mantém 090, saída Lotar. 090, saída Lotar, Cumba 05. Trezano 52, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS, acusaremos, estabilizado, Trezano 52. O 6212, solo aos 11, direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 11, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 11, 6212. Isadoro, tá 3152. 3152, completa final, torre 1 no 895. Até daqui a pouco. Boa noite, é o TAM 3152. 3152, avistado final, reposta 3, checado do acionista externo. Chamaremos. Volta 352. Positivo, passando externo, agora baixa travada. Livre pouso, pistão zero, vento 100 graus, uma centena com 12 nós, uma dúzia de nós. 1019 o altímetro. 1019, obrigado. Transco 2 no solo 21, libera a direita, taxiway Eco ou Fox, via Alfa, após Juliette para o portão 612, na minha escuta. Eco, Fox, Alfa para o 612, confirma. Confirmo, na minha escuta, Alfa e Juliette, portão 612, tá Transco 2. Eco, Alfa e Juliette para o 612. Salvador, boa noite 05, informação Bravo, 200 para 900 na margem. 805, passando a identificação, desce para 2.000 pés, 1.019. 200 na margem. Por aí, chama agora Recife, no 2685, alterna no 2545. Salvador, boa noite, Gol 606, passando 200 para 170, mantendo 220 nós. Pelo meio, boa noite, destra 3 mil pés, a sua identificação, ajuste 1019. Ajustando 1019, exatamente. Salvador, boa noite, Xanane, é 258. É 258, desce para 4 mil pés, com 1019. 4 mil 19, tem informação grave, é 258.